delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Zwest! Hoje vou... Muito bom, isso aí. Kodoka! Aê! Sirvini! Morreu! Eu falei eu! Porra! Segui! Vocês, meu! Eu sempre mantenho o padrão seguinte de qualidade, né? Que esse podcast não precisa de nenhum preparo e eu tenho pauta. E hoje temos um convidado aqui com a gente, temos o Keno! Aê, porra! Aê, galera! Valeu aí pelo convite, porra! Aê, porra! Aê, Keno Reeves! Galera, então estamos aqui hoje para falar de joguinhos. Só que a gente vai falar de joguinhos bugados, cheats, modes, tudo que deixa o jogo mais divertido. Mais mágico. Exatamente, não é esses jogos. Eu fico muito feliz de depois do podcast de sobre Mortal Kombat eu finalmente ser especialista. Então vamos começar logo essa porra aí. Bom, não, mas antes de começar, pro Godoka virar outro especialista, podcast carecas, né, velho? Chamar o Ayrton. Pô, por sinal, o Ayrton, né? O comentarista tá chegando lá. O Ayrton, então, parabéns pro Ayrton, que nunca vai ouvir esse podcast. Um beijo, Nicolas, que nunca vai ouvir esse podcast. Ô, Gozog, só foi. Que delícia, cara! Muito bem, pessoal, vou seguir uma ordem aqui do Discord, então. Segui, tu é o primeiro aqui da ordem. A ordem da Discord, né, cara? A ordem da Discord. Explica primeiro exatamente do que a gente tá falando. Já expliquei, porra, tá na gravação. Ah, não, presta atenção. A gente vai falar de jogo que ou é bugado por natureza o jogo fica legal, ou tem mod e fica mais legal, ou você bota os cheat, tipo de reviver corpos infinitos no Skyrim e fica... Exatamente, melhor cheat de todos. Então, a ideia é só avacalhar com esses jogos. E eu vou começar com um, cara, que já é avacalhado por natureza, que é o Just Cause 2, né? Que é aquele multiplayer lá. Nossa. Insano. Você usa comando de console de boa nos servidores pra spawnar veículos, spawnar tanque. Cara, é uma zona essa porra. É muito legal, velho. É muito legal. Eu lembro uma vez que eu mandei um vídeo, acho que foi o Evandro, né, Evandro? Do sei lá quem jogando Just Cause 2. Tava muito da hora. Tava o cara ficava largando os ganchos, tipo, num ônibus e num outro caminhão que tava indo do outro lado pra ver os bagulhos se capotando. É, os bagulhos indo explodindo e aí ele... Saca, o nosso louro, sei lá, pega no avião, depois ele puxa um carro e solta. Vocês já jogaram Just Cause 2? Joguei. Infelizmente sim. Tem essa porcaria aqui. Pô, mas peraí, tipo, cara. Vocês... Não é tão ruim. Ah, é ruim sim. Ele não, é não, cara, o fato dele ser zoado aí, como eu tô dizendo, pô, deixa o jogo mais interessante. Realmente, agora, se você for jogar pra história, pra essa porra, realmente o jogo é merda. Não, o jogo é merda. É tipo agora, GTA, assim, que eu sempre cago pra história e eu quero mais avacalhar. Exato, cara. Godoka, quando for podcast de história boa, a gente não fala de Just Cause, mas agora, que é podcast de cheat, a gente pode falar. Cara, você tá caindo do jogo a uma altura, tipo, 1000 metros voando assim. 150 km por minuto pro chão. O que você faz pra você não morrer? Você joga o gancho no chão. Aí o gancho te puxa. Você tá com o gancho no chão, ele te puxa mais rápido e você não morre. Porra, então, cara, isso que é foda, pô. É zoado, tipo, cara, o jogo ele não se leva a sério, cara. Isso pra acabar. Esse é um jogo que ele olha e ele fala. Não. Mas o legal de Just Cause, cara, é que essas mecânicas de cheat e tal estão dentro do jogo. Você não precisa fazer muito comando pra bugar. Não, o bagulho já tá lá. É só você usar, tá ligado? É muito eu sei que tem aquela... O cara que enche o cu da vaca de dinamite, ela sai voando. Só que é no 3, né? É no 3. No 3 eu não joguei. Mas é Just Cause, Just Cause. Enfim, essa... Cara, eu gosto de Just Cause, cara. É um bom jogo pra você explodir uns bagulhos, dar umas cagadas lá e depois já era. É, aquele negócio, o seu gameplay é simples, você sai voando, atirando, explodindo tudo. Eu vou roubar um da pauta do Godog agora, porque o Segui falou isso de ter os cheats lá já pra te ativar pra zoar. O Saints Row, né, cara? Sim. Porra, Saints Row, tipo, cara... Que o Saints Row, ele é errado por natureza, né? É, ele já é todo errado, cara. E tu consegue deixar ele mais errado ainda. Tipo, basicamente, celular, tu é o presidente, cheat, presidente dos Estados Unidos daquele idiocracia. Tu é o cara fodão com a metranca, tá ligado? Então, é o Elisão do Camacho, lá. Esse que é bom, eles incorporaram o negócio ser quebrado, incorporou os bugs no jogo. Tem uma missão que você tem que... ficar dando ragdoll com o boneco, cara. Sim, cara, é muito bom. Sim, fralda seguro. É, a fralda seguro, cara. Puta, essa missão foi muito foda, velho. Mas eu gosto muito do Saints Row 4, né? Porque você já começa com os poderes lá, que era uma DLC do 3, que tinha poder também. E os negros falam assim, cara, você já não morria no 3? Você não precisa morrer no 4, foda-se. Você pode correr à vontade, você pode usar poder à vontade. Tipo, pode ir voando, né, cara? Tipo, é Matrix. Raio laser do olho. Faz o máximo de destruição que você puder, velho. Foda-se, a gente não se importa mais, tá ligado? Você arruma um robô gigante. É muito bom, cara, é muito legal, cara. Tipo, o negócio, tipo, o jogo por si já é zoado. Tipo, até pode, se quiser usar um trainer ou alguma coisa, mas tipo, tu não precisa, tá ligado? Vai lá, ativa o que tu quiser. Aí tem gente que acaba baixando o trainer pra. Porque quando você desativa, quando você ativa o cheat, você perde o save game. O save game não, você perde os achievements. Os achievements, exato. Aí tem gente que entra com o trainer porque o trainer não desativa os achievements. Uhum. Sim, mas sim. Saints Row, cara, o negócio é fuder tudo, é. O negócio é todo pelado, tá ligado? Exatamente, é pegar uma porra. Nossa, quando você corre pelado, você corre com o genital pra frente, assim, balangando, cara. Todo esquisitão. Sim. Roubar um Boeing e mergulhar no meio da cidade, cara. Sim, cara. Cara, é mágico, velho. Saints Row é muito mágico. Mas quer dizer, do 3 e o 4 só, né? O 1 e o 2 nem conta. Não, o 1 e o 2 eram só cópias vagabundas de GTA. De GTA, né? Depois que eles ganharam, tipo, a vida própria deles, assim, né? Fazer... Uhum. É muito foda, é muito foda. Segui falou Just Cause. Eu nunca joguei essa porra. Mas eu vi um molde do GTA pra te jogar com o gancho, tá ligado? Ah, eu vi também que é muito quebrado, o bagulho dá umas animações toda bugada do caralho lá. Sim, sim. Deixa eu pedir então pro Godok. Pô, vamos falar de um jogo que ele é maravilhoso com mods, com bugs e com cheats, que é o Skyrim, né, cara? Nossa! Mandei aí o bug mais clássico do comecinho do jogo, que era você receber uma porrada no gigante e saía isolado do mapa. Mas isolado, mas, cara... isolado. Era velocidade foguete, cara. O negócio. Mas, sim, você é de escape, você saía em órbita. Sim. Então, mas o problema disso aí é que não era bug, era feature, velho. Porque os gigantes batiam tão forte quando você era fraquinho que tacava você longe, mano. Era muito bizarro. Depois eles arrumaram isso aí. Não, arrumaram não. Doido, eu acho que eles arrumaram, eu acho que eles mantiveram isso, não. Eu acho que eles não chegaram a arrumar, não, cara. Então, não, não, eu acho que tu parou de voar tão longe, assim. Ah, agora é. Cara, de qualquer maneira, eles agora a textura do céu ainda fica no céu. Ah, sim, não. Realmente você não passa. Não passa a estratosfera, né, cara? Mas não, mas ainda você voa longe com essa porra, cara. Não tem nem como. Cara, o Skyrim é lindo assim, porque ele é um jogo tão bugado, cara. E tipo, tu te diverte assim. Olha esse bicho rolando na frente do cara. Pô, tipo... cara, eu acho que um dos mais maneiros assim. Um dos mais maneiros, eu acho que é o do Skyrim também, é logo no começo, quando ele foi lançado, que é o bug do mamute voador, né, cara? Você tá muito bem assim, olhando pro céu. E do nada tá um mamute voando, cara. Esse mamute fica na faixa gigante. Acontece o tempo todo. Às vezes você tá lá, às vezes tá lá de boa, parece os caras nadando, voando, nadando, uns coelhos. Funk, cara, ligado, mano? Cara, eu nunca vou esquecer de um cara que era um urso, velho. E o urso fica, começa a girar, girar, girar na frente do cara, e daqui a pouco ele entra em órbita assim, tá ligado? Ele tava só esquentando o motor. Não, cara, tem muito desse também, tipo, você entrar no alojamento, o cara tá com a cabeça agarrada no teto, cara, isso também pode ser assim, pô, que merda é essa, né, cara, tipo, tá o cara andando, tipo, ele andando no ar com a cabeça dele presa no chão, né, isso, pô, rola muito com casa de dois andares. Cara, tem uns caras que a cabeça dele dá um exorcista, cara, ele começa a girar. 360, cara. Não, e aí não basta o Skyrim ser um jogo bugado, tu ainda consegue meter mais molde doido nele, né? uma zoeira que eu achava massa, pelo pouco que eu joguei Skyrim, porque eu não sou videogameiro, né, meu PC é um lixo e eu sou um tchala, eu curti o bug do cavalo, velho, que o cavalo ficava, tipo, correndo de lado, o cavalo tinha uns espasmos muito bons, eu gosto cavalo de girando... Mas o Crash foi um dos melhores bugs que tá. Eu lembro um cavalo parecido com esse dragão aí, cara. Só que tinha um cara em cima dele. Pô, cara, eu perdi meu cavalo em cima de uma árvore, velho. Caralho. Não, cara, os cavalos do Skyrim são foda porque eles conseguem subir montanha em linha reta, né, cara? Pô, você quer subir montanha, tu monta o cavalo e vai, cara. Tipo, foda. Sério, cara. Eu tinha vezes que eu fazia track no jogo, era exatamente isso, cara. Eu ia pegar um cavalo ali e eu vou subindo, cara. Você chega muito rápido. 90 graus. Por aí, o cavalo, cara, é um cabrito, né, cara? O cavalo ia com tudo pro caralho. Que porra é essa, cara? O cavalo montanhês. Aquele molde do... Eu tinha o cheat que eu usava, que era pra não ter a limitação de poder. Que eu já tinha contado outra vez, que era... Que aí eu fazia o poder de reviver os mortos, mas eu usava pra tudo, então, tá ligado? Eu andava com o exército de tudo que é bicho que eu tinha matado me seguindo. Cara, eu caí aqui rapidinho. Deixa eu só fazer uma revelação, que eu, cara, anti-mods lá e tal, o único mod lá, cheat... Cara, que porra, gente! É o Randy Macho Man Savage. Um dragão. Fala o seguinte. Tá, posso falar? Então, obrigado. Fala. O único cheat, né, que eu usei pra Skyrim foi ter espaço infinito no backpack lá, no inventário. Ah, sim. Único. Porque me fudia essa bosta aí, cara. Tá louco. Não, eu botava God Mod e ia pro... Dá um livro de cavalo, tem, cara. Tá montando, você saia voando, atravessando e matando tudo. Cara, o Gui, tem um código que você digita que aparece um armáriozinho, um criado de merda na sua frente. Você abre o criado, ele tem todos os itens do jogo. Você tem ideia? Eu virei um guerreiro que eu tinha dois Wabajack, sabe? Aquele cetro que você joga e você não sabe o que vai sair dele. só tem um no jogo que você tem que fazer uma missão quest. A missão fudida pra você conseguir. Cara. Sim, eu tinha dois. Mas quest de Skyrim é mó fácil, cara. Não, cara, também tá Skyrim. Não sei se é o Skyrim ou se é a versão anterior, cara, do Elder Scrolls. Ele também tem o bug que eu não sei o que tu faz, que tu consegue multiplicar todos os itens que você tem, cara. Você vai, acho que você joga ele fora, dá alguma merda, você todos, tem tantos, cara, itens, você bota pra, tipo, jogar tudo fora e do nada no chão, ao invés de aparecer um, aparece o dobro daquilo, cara. Então, tipo, tinha gente que roubava direto com essa porra. Fazia a multiplicação dessa merda com diamante, com caralho A4 pra conseguir mais do mesmo item. Não sei se no Skyrim tem, cara, no outro, que é no anterior, acho que é o Oblivion. Tinha direto, cara. Então, todo mundo usava essa merda, cara. Tipo, fazia não sei quantas espadas, não sei quantos cristais, né? Era foda. Tipo, o cara tunado, tipo, no começo do jogo. Outro molde lindo do Skyrim é o substituir os dragões pelo Thomas, o trem. Melhor estilo de formiga nessa porra. Cara, é demais, assim, porque tu tá vendo aquela animação, a primeira aparição do dragão no Skyrim, aí, tipo, os caras olham pra torre e desce aquele trem apitando. Ele é genial, cara. E aí o cara faz aquele que. Aquele cheat que conjura dragão, tá ligado? E aí, de trem o céu, cara. E aí 50 trem voando apitando no céu e tocando fogo. insuportável de ouvir, cara, principalmente. É genial, cara. Cara, Skyrim é demais, velho. Tipo, tu te diverte com os bugs, tu te diverte com os modes bizarros também. Cara, e uma feature que o Zuet colocou que eu vou roubar aqui, né, pra dizer que a gente tá falando de Skyrim, que é roubar os shoppings, roubar as lojas, tá ligado? Tipo, eita. Quando você coloca um balde, a galera logo descobriu que se ninguém te vê, você pode roubar. Ah, você bota um balde, os caras não te vê, então você pode roubar, cara. Isso é lindo, velho. Ele bota o balde na cabeça do vendedor e rouba tudo, cara. É muito foda. Você pode fazer isso com todo mundo, cara, o jogo inteiro. Aí você coloca o balde na cabeça da pessoa na rua, você pode tirar toda a roupa delas, todos os itens, elas começam a andar pelada na rua, tipo, elas não percebem que foram roubadas. Foda-se, tá ligado? É muito quebrado, velho. Mandei um GIF explicando aí, ó. É muito quebrado, velho. Tipo... O cara pega o cesto ali. Como se nada tivesse acontecido, né? Já era. Parece que é esse negócio de criança, sabe? Cadê o bebê? Achei o bebê. Ele não viu, não aconteceu. E Skyrim tem uma das estratégias mais poderosas, né? Tem um objeto mais poderoso que é qualquer bosta, qualquer balde, qualquer merda que você pega e coloca numa parede. Você começa atravessa, a bugar os pontos de colisão, você atravessa, velho. É lindo, mano. É lindo, cara. Foda é que, tipo, agora lembrando do... Porra, do lore do próprio site, cara. Isso me lembra daquele gif do cara da moto, tá ligado? Do policial que repensou toda a vida dele, do motoqueiro dando mortal no ar. GTA é a moto andando de cabeça pra baixo. Eu fico pensando todas as crises existenciais que esses NPC devem passar enquanto esse balde ou essa cesta na cabeça dele. Tipo, uou, o que tá acontecendo, Vini, cara? Meu Deus, Vini, tô cego, as trevas. Tem que imaginar, Vini, aquele cara no começo do jogo que pergunta seu nome. Aí ele vê você se transformando em todas as raças, todas as... Até tu decidir qual vai usar, né? Aumentando. Cara, meu Deus. Né? O cara aumenta, diminui, fica com o nariz maior, fica com barba, sim, cabelo... Sim, na verdade, vertido. Cara, Skyrim é uma história contada pelo Lovecraft, velho. E os NPCs eles ficam tudo louco, cara. Tu é a entidade, tá ligado? Eu vi um mode que eu vi que o cara, quando vai soltar o shout, ele se vira, tá ligado? E sai como se fosse um peido. Cara, é sensacional, velho. Sensacional, cara. Não bastasse o jogo ser bugado pra caralho, os caras ainda conseguem deixar ele pior, velho. Não, mas ele tem uma coisa que funciona, que é isso aí. Ah, sim. Até hoje é minha maior obra de orgulho. Eu já tinha contado, contei outra vez que eu usava uma caveira flamejante, né, de capacete, que era um molde, mas tu tinha que forjar ela. E aí eu usava o... Você não fazia o bagulho do Ghost Rider, não era, ou não? Isso, e o cavalo pegando fogo também. O cavalo que eu usava era um cavalo esquelético pegando fogo. Era foda, cara. Caralho. Eu só vou acabar o cavalo da Guilda assim. Né? O cavalo é do caralho. Eu matei tudo aqui, escusão. Não, eu não quero participar disso aqui. Não quero participar. Ninguém manda em mim. Eu vou matar todo mundo. Que isso, cara? Que pariu, cara. Que errado, cara. Que pesadelo. Que merda. Cara, what the fuck, velho? Que porra é essa, mano? A vida é muito maneira nesse jogo. Tem um metal todo junto com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha com a porra de um capacete na chave, cara. O capacete da Midna, do Zelda e uma queijinha. Do Kingdom Hearts. Deixa eu mostrar mais um aqui pra vocês antes de a gente passar, que isso aqui é sensacional, que agora mandou essa... Vai se fuder, meu, esse Battletoad tá muito estiloso, cara. Tá foda, cara, podemos fazer um novo com isso aí, cara. Olha esse molde nas aranhas do Skyrim, cara, que o cara fez. Skyrim. Jesus, que porra é? Puta, já vi esse vídeo. Caralho, já vi esse vídeo, cara. Chega a ser assustador o negócio, cara. O cara faz uma merda ali, assim, tipo, o jogo... Eu não sei o que que esse porra faz, se ele já tá... Cara, mas ele joga essa merda numa cidade inteira, cara. Tipo, começa a comer a cidade toda. Exato, cara. Os homens aranha invadindo e matando todo mundo, cara. Eita, cara, você não sabe o que aconteceu? Os homens aranha invadiram a cidade... Bom, cara, agora a gente só tem que ter Chorão Aranha, né, no banco. Chorão Aranha. Skyrim, na verdade, é uma feira vitoriana, uma feira medieval acontecendo no meio do evento cosplay, né? É verdade. Cabe qualquer coisa. Ô Evandro, sabe o que é legal, Evandro? É que tinha um mod pra você fazer, pra você controlar o movimento dos bonequinhos, né? Fazer movimentos que não tá programado, né? Então tinha um mod pra colocar o personagem colocando o dedo pra cima, cara. Então eu ficava o tempo todo botando essa capa e apontando o dedo pra cima, cara. Mandando usar, eu era muito retardado. Eu vi um vídeo hoje, cara, mesmo, do Skyrim, que é o de conjurar coisa mesmo também. E o cara, tipo, o cara tava conjurando um monte de dragão e lobisomem, e daqui a pouco do nada ele começa a conjurar uns 50 ursos. Cara, tu não sabe o que tá acontecendo. E começa a bugar o vídeo. Tá, eu lembro disso. São os ursão, cara. É. Cara, e começa a bugar tudo, sabe? Os bagulho mais legal que eu via, eu não lembro de que canal que era, se era GameSpot, IGN, sei lá. Tinha um programa semanal de mods do Skyrim. E no final do programa, eles juntavam todos os mods, botavam numa arena com, sei lá, 100 galinhas que explodiam e matavam, e ia ver o jogo quebrar, tá ligado? E o jogo, cara, quebra muito, cara. O que eu fazia é, eu vi o vídeo da semana, eu pulava pros últimos, sei lá, 30 segundos só pra ver galinha explodindo e foda-se os mods, tá ligado? Ninguém tinha galinha, cara. Pô, tem era um maluco que fez uma torre de queijo. Até estourar os limites do jogo, cara. Tipo uns 400 metros de altura de feito de queijo, cara. Nossa, maluco tinha tempo livre, hein, caralho. O jogo nem é quebrado, né, cara? Vou passar o último aqui antes da gente trocar de jogo. É o mode Super Mario do Skyrim. É isso, cara. Caralho, eu já vi isso, Mudou cara. A porra toda, cara. Sensacional, cara. Super Skyrim Bros. É legal o cara com a roupa do Mario, né, cara? Muito parecido com o Mario. Na real, é muito zoado, cara. É muito lisérgico isso aí. Parece, cara, um cara do NFT, cara. Vai ter que ter o Mario da Cut agora. O Mario da Cut. Ah, deixa eu continuar aqui, então, senão a gente vai ficar até amanhã falando de Skyrim. O Kenó, cita um jogo aí. Cara, eu vou puxar um aqui meio que vou aproveitar que dizem que tem um especialista de Mortal Kombat, né, cara? Capaz até de vocês terem que parar lá. O primeiro Mortal Kombat 1, ele era cheio de bug, né, cara? Pô, era o jogo mais de luta mais cagado da história, cara. Tipo, acho que um dos melhores, acho que até todo mundo conhece, é o bug do Fatality, do Johnny Cage, né, cara? O Johnny Cage, o Fatality dele dá um gancho que arranca uma cabeça. Eu não sei o que caralho que aconteceu, que ele conseguia tirar três cabeças. É. Ele dava... O Kano também, cara, quando você dava o Fatality dele, ele tirava dois corações, era bizarro, cara. E o foda é que depois de um tempo esses bugs, que iam acontecer no Mortal Kombat 1, eles colocaram no jogo seguinte. Por exemplo, tem jogo seguinte que você tem o Johnny Cage arrancando três cabeças. Tu tem, por exemplo, o bug que tinha, que era o bug que, eu não sei que zoeira dava na máquina, que seu oponente ficava invisível. Essa porra depois virou um golpe do Reptil, né, cara? O Reptil é o especial dele, que ele fica invisível. Então você viu como os caras da Midway, além de safado, né, de botar 120... Eles abraçam, né, as ideias. É, eles abraçam essas paradas, cara. 500 mil ninja igual, né, cara? Não, cara, pra você ter ideia... Sempre foi desse jeito. Não, pra você ter ideia, tem um desse... Eu acho, eu até hoje não entendi como que os caras só conseguiram pensar em ter um ninja vermelho depois que deu o bug na máquina. Porque tem uma máquina do Mortal Kombat que, quando você ia lutar com o Scorpion, ela dava um bug foda... Ficava na tela, erro macro. E o Scorpion ficava vermelho nessa porra. Aí tipo, alguém vai lá, não, vamos botar essa porra como personagem do jogo. Tipo, como assim, ô filha da puta? Não, tipo, caralho, tá faltando um personagem pra completar a tela. O que a gente põe? Ah, vamos pôr o Ermac, foda-se. E já era. Vamos colocar esse bug aqui. A parada... Sim, cara, tem um bug aqui que eu tinha pesquisado esses bugs do Mortal Kombat 1, só lembrava de dois. Cara, tem um bug que é bizarro, que é você lutando com o Goro ao contrário, né? Tipo, o Goro, ele só luta com você dispostas. Eu não sei que merda que é. Tipo, ele vai te golpear, ele fica disposto, ele vai andar pra você, ele vai fazer um walkzinho. Genial. Tipo, eu não entendo como que isso aconteceu, cara, mas até hoje, porra, achei genial quando eu vi essa porra. Fala, Godoka. Ah, o bug do Johnny Cage era assim, ele dava o fatality, ele dava um soco, arrancava a cabeça do oponente, ele dava mais um soco e arrancava outra cabeça. E se você, se você fizesse rápido o comando dele dar aquele negócio que ele abre as pernas e dá um soco no saco, é, você dava um soco no saco do cara sem cabeça e ele agachava com a cabeça. Tipo, nascia uma terceira cabeça. Caralho, velho. O Mortal Kombat nunca foi muito bom com esse negócio de da fisiologia humana, tá ligado? Anatomia. Não, cara, o massa é que ainda, tipo, aí depois que entrou a era de merda do Mortal Kombat, né, que a era em 3D, né, essas porra, desses jogos ruim pra caralho, tipo, tem um ainda que, eu acho que é o quinto ou sexto jogo, não lembro agora, não vou lembrar o nome, acho que é o Deception, que, cara, eles tinham inventado uma merda de, tipo, o cara te derrotou, se você quiser ser o malandrão, você pode fazer seu boneco se matar, né, tipo, ele comete lá um harakiri. Eu não sei o que que bug que dá, que se você fizer o harakiri e logo em seguida fizer o comando do fatality, o personagem ele usa o fatality nele mesmo. O fatality, procura aí no YouTube que tem, cara, o fatality do Baraka, ele arranca a cabeça da pessoa, né, aí o cara perdeu, ele usa esse bug doido. Tipo, você vê o Baraka andando em frente, tipo, ele corta a cabeça, quando você vê a cabeça dele voando, tipo, caindo em cima do oponente, cara, da cabeça, não sei o que, que merda, cara. É um golpe desesperado. Tem outro com o maluco lá, eu não vou lembrar quem é agora que enfia as armas no olho do cara, e você vai ver, tá as facas no olho do maluco. Cara, o Mortal Kombat é muito bom, por isso eu fico até meio bolado nos atuais, assim, os únicos bugs que rolam, né, são os bugs de tradução, né, cara, erro de português, ou então aquele bug esquisito, né, de tu chamar a Peach pra dublar o jogo também, um bug. Eu vou equalizar a sua cara! Um belo bug esse aí também, cara. Meu pai é maior que o seu. Meu pai, que bosta, velho. Ai, caralho. Vini, o que tem aí, Fred? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha pauta, que eu tinha colocado os jogos tudo zoado, cara. Mas eu botei só joguinhos que eu jogo, então. Então eu vou falar de um jogo que é o The Sims, cara. Tem um que eu olhei aqui agora da tua pauta e comecei a rir agora. Acho que eu tô ligado, Paulo. Entre os dois mesmo. Falar do The Sims, cara. Que, tipo, esse é um jogo que eu só conseguia jogar ele quando eu tinha cheat code. Eu nunca vi muito bug dele. Mas, tipo, cara, o legal desse jogo, o que eu gostava não era nem das pessoinhas, tá ligado? Eu gostava de fazer casas. Por isso que isso explica muito. Também, isso explica muito o jogo de baixo, né? Que depois a gente vai falar sobre ele. Mas eu gostava muito de fazer as casas, meu. E daí, às vezes, eu botava as pessoinhas lá, daí dava aquela vibe, tipo, ah, beleza, vou trancar o cara na piscina e esperar ele morrer. Ah, que isso, cara. Você tem que. Quando o The Sims era foda. Na verdade, o negócio mais legal era tipo: você tinha que você fazia a parede de madeira, o chão de madeira, enchia o cômodo de quadro, botava os móveis perto da lareira, mandava o cara acender a lareira e quando começava o fogo, você tirava a porta. E o cara ficava correndo naquele labirinto de móvel, assim, o negócio pegando fogo, e o cara correndo do lado e pegando fogo. Okay, agora a gente já pode ver que eu realmente sádico aqui, né? Cara, eu joguei The Sims, cara, eu pegava assim, não, eu vou fazer a minha casa, tá ligado? Você falou, caralho, eu sou muito pobre, velho, minha casa é muito pequena, eu vou fazer uma mansão, foda-se, tá ligado? E eu não curtia jogar The Sims, eu fazia casa e deletava a casa e fazia outra casa. Eu fazia as casas zoadas, tá ligado? Tipo, fazia um vaso na frente da TV, tá ligado? Ah, não. Se você seguir tudo do The Sims, tipo assim, o papel de parede mais caro que vai deixar o seu bichinho mais feliz, a mesa mais cara que vai deixar o bicho mais feliz e tal, a sua casa parece um clipe do Falcão. Aquele papel de parede de puteiros, né, cara? De tanta coisa colorida, torta e brilhante. É bizarro, cara. De avacalhar o The Sims, cara, eu curtia na vibe de matar todo mundo, assim, mas, cara, eu convidava a galera pra um festão. E aí minha casa era cheia de criança, tá ligado? Porque eu fazia de sacanagem mesmo já. E aí quando entrava todo mundo, eu deletava as portas e eu comprava fogos de artifício. Caralho, eu achei que tu ia dizer que tu dava um moonwalker e tu tinha um macaco, cara. Não, cara, não. Aí criança não pode ver fogo de artifício, cara, elas acendem tudo e essa porra dentro de casa vai cair dentro de casa também. Começava a pegar fogo, aquele desespero, e não tinha mais porta. E os móveis tudo pertinho um do outro, tá ligado? Sim. Era sensacional, cara. Sensacional. Uma coisa ou não, que eu ou não deixava os caras ir no banheiro, até todo mundo se mijava e se desmaiava, tá ligado? Eu tinha visto a história de um cara que ele tinha feito um tipo, na porta da casinha dele, ele começou a fazer um... Não um labirinto, né, cara? Mas uma série de corredor circular... Que o cara, o personagem levava 24 horas pra chegar até a porta da casa dele, tá ligado? Puta que pariu, velho. Aí quando vinha os carinhas pedir carona pra ele, que quer dizer, ele vai de carona pro trabalho, tipo, o cara ficava esperando até o carinha voltar. Aí ele trabalhava, voltava, tinha que atravessar de novo o negócio pra voltar pra casa, mais 24 horas. Que merda! Caralho, velho. O mais legal, tipo, quando o teu bicho tá todo fudido, né? Todo deprimido, cagado, mijado, com fome, com sede, chorando, com sono. Você pausa o jogo, deleta, ele volta tudo 100%. Cara, isso me lembra do desenho aquele, o Reboot, né, cara? Tipo, Reboot. Imagina se eles são pessoas mesmo, estão dentro do jogo, tá fazendo isso com eles. Caralho. Imagina que da hora. Caralho, uma pessoa horrível. Pessoa horrível que tu é, tá ligado? Tipo, eu acho que era o The Sims 2, tinha um bug que tu conseguia fazer filho sem casar, tá ligado? E tipo, e aí eu fui conhecer... um bug chamado vida real. É, daí eu fui conhecendo toda a vizinhança, cara, e daqui a pouco começava a ter aquele monte de reivindicação de filho. Eu falava assim, eu não sabia que podia ser precisar de casar, tá ligado? Cara, eu roubava a esposa dos outros, cara. The Sims 1 tinha aquela família Adams genérica. Sim, sim. Eu casava com a mulher do cara, e depois eu matava, e depois eu casava com outro dia, matava. Caralho, o Godot é o maior swinger, né? É o swinger digital, né, velho? Caralho, velho. Viúvo negro. O Godot jogava Second Life, né, cara? Ele ficava aí nos filminhos pornô lá no bagulho. Cara, eu joguei Second Life por, acho que 2 horas e deletei aquele negócio. Eu tentei algumas vezes, cara. Tá ligado? Porque eu achava assim, nossa, esse bagulho tá bugado. Aí eu entrava outra vez e tava do mesmo jeito, assim, não pode ser bugado. Mas ele é bugado. Sim, eu descobri isso depois de jogar umas 3 vezes. O foda é quando o bug parava de funcionar e, tipo, você parava de voar no cenário. Aí ficava sem graça. Era a única coisa que tinha de interessante naquela porra, era sair voando pelo cenário. Não, era você fazer uns pintos de 2 metros de altura e 5 quilos também. Era um... você moldava o teu bicho de qualquer jeito, né? E, tipo, você moldava o teu bichinho do jeito tão bizarro que você não conseguia voltar atrás. Achei. Era uma desgraça, cara. Nunca mais tu voltava, né? Foram 2 horas de pesadelo, mas ainda assim foi muito mais tempo do que eu joguei Rabo Hotel. Nossa. Que foram, eu acho que 30 minutos de desespero. Caralho, meu Deus. Era 30 minutos de moleque falando, ah, comi tua mãe, sei lá o quê. Meu, é foda, cara. Mano, pô, vai se fuder, galera, mano. Transando no rabo, você já viu? Eu fazia isso nesse rabo aí, cara. Como assim, velho? Cara, deixa eu contar uma. Eu demais dessa porra, velho. Deixa eu contar uma pra vocês. Isso, que... cara, essa porra dessa casa, velho. Deixa eu contar uma, cara. Quando eu tava trampando com os bagulhos lá da internet e tal, de avaliar site e essas coisas, eu achei um. Essas coisas. Eu achei um site que era muito falcatrua, que era tipo assim, um cara dizendo assim, eu não lembro o nome do jogo agora, mas era esses jogos de criar casinha e ficar tipo rabotel, assim, ficar conhecendo as outras pessoas, já, tal. E aí era assim, ó, ah, ganhe moedas grátis do jogo tal, deixa aqui seu login e sua senha. E cara, tipo, tinha uns 500 comentários com a galera deixando login e senha, e depois os mesmos caras voltando e dizendo que sumiu tudo, né? Tipo, ele sumiu todas as moedas, tipo, sumiu todos os móveis da casa e tal, não sei o quê. Cara, agora, ó, a pergunta que não quer calar, Você entrou na conta de alguém pra ver se funcionava ainda? Óbvio que eu fiz isso! Eu peguei as mensagens mais recentes. Dele, deixa eu tentar. Pá, entrou. Aí eu vi a casinha do cara e tal. Eu selecionei todos os móveis dele e larguei na rua, assim, tá ligado? Olha, eu passei uma orgia no rabo até, ó. Cara, eu preciso ver isso, cara. Eu preciso ver isso aqui. Aí, cara, aí eu... É isso aqui? Cara, sacanagem, é velho. É isso aí, cara. Isso é o sexo no rabo, cara. No rabo. Mas não é assim que se transa na vida real também? Não, na vida real... Sempre assim, sempre deu certo, hein? Na vida real tem gráficos melhores, é bem parecido. Aí, cara, aí eu sei que eu entrei em outra conta desse joguinho aí, tá ligado? Olha, que mais diálogo, lá. Ah, delícia, ai! Que tosse nojento, velho. Mete até as bolas lá dentro. Ah, Deixa eu. Aí, cara, nesse outro jogo daí, nesse jogo que eu entrei, eu resolvi entrar em outra conta, né? Porque tava divertido. E aí, enquanto eu tava movendo os móveis do cara pra rua, só tipo, eu não fazia nada, né? Eu só tava pro cara se ligar e tal. E aí apareceu uma guria dizendo que tinha nascido. Cara, se ligar. Apareceu uma guria dizendo que tinha nascido o filho deles. Eu peguei assim. Pô, eu com isso, eu não vou assumir isso. Cara, a guria ficou muito puta, que ela começou a dizer que, tipo, nossa, eu gastei um monte pra gente poder fazer o filho, tu disse que ia me ajudar, não sei o quê. Eu disse, não, não sei, não tem nada a ver com isso, vai no ratinho e sair da conta, tá ligado? Foi uma tarde divertida, tá ligado? Foi uma tarde. Imagina o cara entrando. Eu cheguei a entrar um pouquinho depois e vi que ela mandou um monte de mensagem pra ele xingando ele pra caralho, assim, tá ligado? Mas foi engraçado. Ai, caralho. Isso aí, eu joguei isso na época que Tibia travava meu computador. Ô, Zeste! Só pra terminar o Sims, cara. Esse é um Goblin Pintor. Parece um Hulk de fraldão. Ele faz um personagem, né? Parece um Hulk de fraldão mesmo, cara. Ele coloca no sótão da casa e fecha o acesso a ele. E aí ele faz mudar uma outra família lá pra dentro. E ele coloca as habilidades de pintura do Goblin no máximo e vem, usa a grana dos quadros pra equipar a casa. Então, tipo, a família fica morando com um cara lá em cima, que eles nem sabem de onde vem o dinheiro. E ele diz que faz isso todas as vezes que ele joga. O Goblin Pintor. Aí tá a família normal e o cara verde ali no meio. Não, ele fica trancado com eles. Né, pintando. Ele fica trancado no sótão, cara, só pintando. Como que ele alimenta esse cara, velho? É, ele deve alimentar de alguma forma, cara, mas o negócio é esse. Ele mantém. Ele dá um balde na família. Cabeça de peixe morto, tá ligado? A família vive sem saber que tem um cara pelado, verde, pintando pra sustentar eles. O dinheiro chega magicamente na conta. Como é que eles explicam no imposto de renda esse dinheiro? Não, tem que entender que é tipo que nem as pessoas mal, tá ligado? O cara fez uma ação ali. Tem valor. Esse é o dinheiro que vem de cima, realmente. Na verdade, existe um cabelo. É, existe um cara verde que ele pinta quadros maravilhosos. Mas né? Ele é mais difícil na federal acreditar. Que sensacional. Parece no filme do Shyamalan, tá ligado? Tipo, a cena final, ele chegando no tribunal, né? Rola mó tensão. E aí o plot twist é que ele fala assim: juiz, você não vai acreditar, mas tem um boneco verde que fica pintando essa merda o dia inteiro, tá ligado? Fica minha família vive. Mas o jogo do Shyamalan, no final, ele tá pintando usando sangue da família. Caralho, é jogo, cara. Ai! Zwast. Então, cara, eu separei duas pérolas do Red Dead, um lowrider do início do século 20. Tá sensacional essas carroças, velho. Caralho, os bagulhos saltando muito, velho. Sim, mano, cara, pô. É carroça com suspensão a ar, tá ligado? É inacreditável como o Amaro sempre chega atrasado, cara. É, eu sou um inglês, chego elegantemente atrasado. ele faz a saída francesa, só que ao contrário. Eu sou como o Ike de Fênix, aquele cara que todo mundo ama e só chega quando a porra toda tá na merda já. Mas é isso. É, então, você parece esses dois, né, cara? Isso aí. O Red Dead é um jogo que é ótimo, mas é muito bugado. Cara. O que que tá acontecendo nessa briga aqui, cara? Ele deu um patolino, cara. Isso é Looney Tunes, cara. Isso é o coiote caindo no precipício. Ele se levanta, se toca que tá no ar e cai, tá ligado? É agora que eu tô descobrindo que Red Dead se passa durante a era que o mundo era só um continente, né? Gravidade era só uma ideia. Exato. Caramba, cara, que é isso, mano? Ele é ruim. Realmente foi mexicano ali. Ai, caralho! E caiu. Eu mesmo no jogo só vi umas três vezes assim, gente, tipo, andando, cavalgando só com a cabeça pra fora da terra. Não, cara, o jogo mesmo. Eu não lembro muito de bug no Red Dead, assim, cara. Eu nunca joguei. No que eu joguei, nunca aconteceu. Esse do Lowrider já vinha acontecendo já comigo, cara. Ah, isso aqui não é um mode ou um. Não, não é. Caralho, achei que fosse tipo um mode do Red Dead. Você percebe que o personagem principal, ele percebe a merda que tá acontecendo e dá uns passos pra trás. Né? Que porra é essa, velho? Que Eita porra, tamo no ar, ele sai. O cara fugindo desesperado. Cara, a primeira carroça eu acho mais legal que o cavalo ainda para em cima da carroça. Né? Sim. Você repara que tem um cara que tá saindo naquele do pôr do sol, tem um cara que tá saindo da carroça. E ele sai apavorado, cara. Ele sai igual o policial lá do GTA. É o Diablo! Ai, tem um rickshaw, dirigido pelo Zack Snyder, né? Jogado no ar, uma beleza. Ah, cara, que foda, velho. Ô, Amaro, tem algum jogo aí bugado pra falar? A vida. A vida é um jogo bugado. Não, é um jogo que você pensa de ganhar, Amaro. Eu sei que você tá perdendo já. É verdade. O pior é que eu não sou nem muito de jogar assim, porque, eu não tenho dinheiro, e dois, eu não tenho dinheiro. Aí eu não tenho computador que roda grandes jogos, assim, eu jogo GTA 4 com a configuração mais baixa possível, e ele fica bugado. Caralho, você tá correndo e o solo tá acima da cabeça do personagem, você tá jogando com a tela cinza, assim. E eu tava jogando Berserk do Dreamcast, e até o Berserk do Dreamcast eu tive que baixar o gráfico do Dreamcast, minha gente. Nossa, cara. E tá quando a câmera se movia, que dava um close, a face do pessoal desaparecia e os globos oculares flutuavam. Nada. Nesses jogos burgueses safados que vocês jogam, eu não jogo, mano. Banda de burguês safado. Esse gif que o Zé me mandou, eu não consigo entender o que tá acontecendo, velho. Não é boa, velho. Tipo, da onde saiu aquele cara do lado de fora do carro abrindo? Fantasma, velho. Caralho, velho. Que é isso? O verdadeiro Ghost Rider, né? Que isso, mano? Chupa Marvel. Mas o Amaro falou do. Pô, do GTA. Cara, GTA é GTA outro. GTA é outro também, cara. GTA tá no nível de Skyrim, né, cara? GTA tá no nível de Skyrim. Porque a quantidade de absurdo que rola. E os moldes, né, velho? Olha o cara voando. Isso é o Wolverine? Sim. O GTA ele vai evoluindo de acordo com os consoles vão evoluindo, né? Estamos no Play 4 agora, ele vai ficando maior. E quanto maior fica, parece que mais bugado fica. Sim. Um mod que eu gosto muito no GTA era do 4, que era aqueles carros que começavam a ficar maluco voando e o carinha voando. Correndo na cidade e os carros voando. Caçando ele, velho. Aquele é muito parecia bom. Duro de matar 4. Ah, tá, sim. Parecia o final do Irmão Ficando de Pau. Eu adorava fazer aquelas, tipo... carros todo... flutuam quando bate, tá ligado? E aí, tipo, sai batendo em todo mundo quando vê tal céu, assim, tapado de carro. Aqui, o cara o disparo do tanque com propulsão foi um... Quadrão classe A, isso aí. San Andreas, se eu não me engano. E eu botava pra ficar com maior gravidade baixinha, assim, uma velocidade baixa. Aí os caras batiam e começavam a voar muito devagarzinho, assim, em câmera lenta, parecia, tá ligado? Assim, caralho, sim, tu, lá tá um funk, velho. Tu pegava uma lancha e batia na beira da praia, tu ia com a lancha muito longe, assim, tá ligado? Continuava. Tem um negócio que você faz no GTA 4, que você dá um tiro de sniper num policial dentro do carro, ele abre a porta... Sai do carro, para uns segundos e cai morto. Tipo, ah, levei o tiro. Fui atingido. Na cabeça, tipo aquele vídeo da mulher que faz, ai, e morre, sabe? O cara não quer sujar o carro, né, cara? Exato. Eu vi um molde sensacional do GTA V, que é uma arma de baleia, tá ligado? O cara atira uma baleia, velho, sai uma baleia gigante da arma do cara, assim, e sai destruindo tudo na frente, assim. É sensacional, cara. É o que o senhor fala e da destruição. Misturar os cheats no GTA, tá ligado? Tipo, pedestre com katana irritado contigo, vestido de palhaço e explodindo quando isso encosta, tá ligado? Tipo... Pedestre com katana. Sempre bom. Vestido de palhaço. Caralho, cara. Muito foda. Eu queria só relembrar aquele gif do policial pensando a vida, que é fantástico. Eu acho que ele não tem jeito nenhum, cara. E deixar que hoje nem a gente, cara. Mas não importa, cara. Deixar um beijo pro Segui até na presença dele, meu. Porque ele vai ouvir isso aqui de novo quando ele estiver editando. Beijo, Segui. Cara, aquele gif é sensacional, cara. É só um gif normal, velho. Eu lembro quando a gente descobriu que o podcast parou por uns 20 minutos, pelo menos, né, velho? Cara, eu quase morri rindo aquela vez, cara. Isso antes, né? O problema foi durante a gravação também. Exatamente. Até passei no chat. Chega de viver. Sendo bar. O policial desiste da vida, cara. O cara da sacolinha foge, tá ligado? Mano, olha a cara do policial depois acompanhando a moto ali, tá ligado? Tipo, what the fuck? E olha aqui. Ele simplesmente desiste, tá ligado? Sabe? Tipo, chega, não quero mais esse emprego. É tipo aquele desenho velho que o cara assim pega uma garrafinha e joga fora, tá ligado? Agora você pensa da perspectiva do jogador, velho. O jogador chega, atropela um brother, acelera em direção ao poste e voa. Você, tipo, what the fuck que você tá fazendo, cara? O padrão lá fazia isso. Ele faz, cara... chega nessa porra, vamos embora para Watching Dogs, procurar emprego lá. O cara da sacolinha larga a sacola e vai embora. Tipo, não, não quero também. Obrigado, cara. Ai, cara, vamos seguindo aqui. Então, seguir. Vamos lá. Deixa eu voltar pra minha pauta aqui. Cara, vou falar de um que é classiqueira que... Pô, velho, Garry's Mod, né, velho? Garry's Mod é amor, né? É um jogo que é feito pra você fazer mod de jogos. Bugado, né? Sim, tipo, cara, a gente jogou bastante coisa lá e a proposta do bagulho é ser tipo uma engine e você faz o jogo que você quiser. É muito bom, tem esconde-esconde, tem um jogo noiado, assim, cara, é bem da hora, velho. Tipo, os caras fazem o que querem, assim, eu entrei várias vezes, assim, às vezes eu não sabia o que tava acontecendo, tá ligado? Eu vi um monte de gente correndo pra um lado, um monte de gente correndo pro outro. É uns negros de faca, uns negros com arma, você fala, cara, what the fuck, o que eu preciso fazer aqui? Não sei, sai correndo e segue alguém, tá ligado? Tipo, não dá pra entender as regras, mas você vai, assim, é muito bizarro. Não dá pra entender as regras. É que tem um monte de jogo dentro do jogo, tá ligado? Tipo, então você vai lá, baixa o mod e começa a jogar um jogo que alguma pessoa já fez as regras lá e tal. E você não entende porra nenhuma, os bagulhos mega bugados. É, mais ou menos que nem naquela vibe daquele jogo do Mario que eles lançaram. Tipo, que tu podia fazer o jogo, que tu inventava a fazinha. É. Ah, sim, isso aqui. É mais ou menos essa pegada, só que lá no Garry's Mod é uma vibe maior. Tipo, cara, ele te dá uma engine e fala assim, velho, inventa o jogo que você quiser com as regras que você quiser. Pirar um melão e aí, põe os caras pra jogar. Tem uns caras que fazem tipo, ah, sei lá, polícia ladrão. A polícia é um cara com uma arma normal e o ladrão pode se transformar em qualquer objeto. Então você tem que se disfarçar de qualquer objeto no meio da fase. E aí, tipo, tá um monte de caixa assim, daí de repente uma caixa tá se mexendo, tá ligado? É, também tem isso. Tipo, é uns bagulho mó bizarro. Tipo, ah, sei lá, você é um golfinho em cima de uma mesa. Claramente você vai tomar um tiro, porque não era pra estar ali. E tem essas pegadas. E de repente você vê uns objetos muito pequenininhos e você tem que atirar. Se você atirar fora, você perde vida. Se você atirar em um lugar que você não mata. Então os caras vão com um objeto muito pequenininho e saem pulando igual os malucos pra não ser acertado, assim. Cara, são um jogo tão nóis. Você tipo, pensa, velho, que genial, cara. Que eu quero isso aqui pro resto da minha vida. Assassin's Creed isso aí, cara. É muito bom. É muito legal, cara. O... Godoka. Cara, que isso, velho. Tô vendo a imagem que o Amaro passou aqui. É a matéria-prima dos pesadelos. É assim que ele joga. Defesa Assassin's Creed. Sim, cara, esse tá no meu. Porra, tá na vamos minha, falar de Assassin's Creed também. É. Era pra Assassin's Creed, cara, que é um jogo. Sim, terrível, jogo, né? De jogo caralho, velho. E tem um efeito Mariola, que chama de efeito Mariola. É que você mata o cara, ele começa a estribuchar no chão e o pé vai pra cima da cabeça e começa a afundar. É um ragdoll do demônio, né, cara? É foda. É. Sim, sim. Esse ragdoll é lindo, cara. Eu sou fã da franquia, sei que não, né? Mas, cara, sei que ela não merece. Você tinha que fazer um jogo por ano, né, cara? Sim. Cara, não é um bizarro. Às vezes você tá andando. Tipo assim, você tem uma hora que tá jogando Assassin's Creed 3, cara, eu tava andando em terra firme, eu dei um passo e eu afundei. Só isso, eu olhei pra cima, cara, era o mapa sumindo, assim, sabe? Então, é a terra plana, longe, é a terra plana. Sim, já me rolou isso aí também. Já perto do porto mesmo lá. Velho, um dos bagulho mais noiado que aconteceu comigo em Assassin's Creed, eu tava no Brotherhood, que eu acho que foi o último que eu joguei de verdade, uma parte assim. Você tinha que matar uns inimigos especiais e mostrava uma cutscene deles conversando lá e tal, né? Quando eu fiz isso com um, cara, o inimigo começou a dar aquelas flicadas loucas e voou. E o meu boneco tava dando uma. Tá ligado aquela faquinha escondida? Ele tava com o braço torcido dando uma faquinha escondida nele mesmo. E de repente o meu boneco começou a bugar. E aí a cutscene tava todo mundo voando, flicando no ar. E quando voltou, tava todo mundo normal. Não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, velho. Que vibe, mano. O pior é que esse aí é o último que tem pouco bug. Você imagina os outros, cara. O 3, cara, o 3 é muito bugado, mano. Nossa, o 3 é terrivelmente bugado, cara. Tipo, tem uma caixa que bate no seu joelho, ele não consegue pular. O cara acabou de pular de um prédio de 3 andares, mas ele não consegue pular um raio do... Uma caixa, cara, de 30 centímetros. Eu tava doendo, velho. Porque ele caiu de um prédio de 30 andares. É, exatamente. Tu fica pulando. Tem uma puxação, vai pular como essa porra. Vou falar em andar, eu só joguei o primeiro e eu tava jogando em sobrinha moleque ainda. Não que tenha crescido muito hoje em dia. Aí eu tava jogando, era acostumado a jogo de ação. E você tem que andar, se disfarçar, né? E eu andando, fazendo aquele. Caminhando, me disfarçando, andando entre os padres e tal. Aí meu sobrinho parou, disse: posso olhar? Pode. Passou 40 minutos eu andando. Pra ele, o bug era isso. Era eu andar. O jogo era o bug. Jogo bugado esse. Ele fez. Não faz mais nada, faz uma hora, mas por enquanto é só. Um dia vai, o Amaro postou um vídeo aí com os bugs fudidos aí, tava chovendo na rua dele. É verdade. Eu vi esse bug aí. Ô meu, os gráficos eram bons, pelo menos. Exato. Cara, isso aí é quando o barco fala chega de viver e ele some. Mais uma vez. A galerinha toda. Teoria da Terra. O barco sumiu, cara. Ele levou metade do oceano junto. Caralho, velho. Galactus, saca. Que demais. E tem um bug desse que o barco fica flutuando, né? A não sei quantos metros de altura virado. Ah, beleza. É, tem um que parece o Hulk, Capitão Gancho. O barco vai embora, cara. Pro céu. Pro céu. É, cara, é muito bom, velho. O cara tá de parabéns. Deixa eu citar um aqui que tá na pauta do seguir. Eu tinha colocado na minha também, mas não escrevi. Que é o Goat Simulator. cara. É um jogo que vive. Não, cara, é um jogo vive, que vive de bug, né, cara? Então eu quero ler a descrição. Cabra demoníaca lá, velho. Nossa, quebrando muito o jogo. Eu só quero ler a descrição do jogo, a descrição oficial do jogo. Você pode ser uma cabra. Aí, pontue destruindo coisas. Gabe-se para seus amigos por ser a cabra alfa. Aí ele bota: física do jogo age inesperadamente o tempo todo. Sério, veja o pescoço dessa cabra. E aí, e por último, milhões de bugs. Eliminamos apenas os bugs de travamento. Pô, não, sucesso, cara. É, pô, mas essa cara, porra dessa série aí de... Essas séries aí de Simulator, cara, todos eles têm bugs, cara. Isso aí, cara, é sensacional, cara. É sensacional. A cabra andando de bike, girando a cabeça, eu acho, se eu não me engano. É muito lixo. Eu não lembro se era bike. Ela sobe escada, cara, ela sobe escada com o pescoço pra frente, assim, tá ligado? Tipo, velho, é muito noiado, cara. É muito noiado. É muito bom, cara. Sabe? Caralho, é um jogo feito de bug. Cara, eu acho foda que eles ainda até metem o efeito just cause, né, cara? Eles usam a língua da porra da cabra pra puxar a coisa depois. Não sei se isso é mod, que caralho que é, com o zumbi. E tipo, a cabra se agarrava em alguma coisa com a língua, que tipo, ela é lançada não sei quantos metros. Você vê a cabra atravessando a porra da cidade, tipo, tá um carro agarrado na língua dela e não junto com ela. Cara. Sim, cabra, sim, cara. É, muito bizonho, cara. Tu tem a cabra que fica summonando outras cabras mortas, tá ligado? A cabra demoníaca, cara. Demoníaca. Eu não sei nem que ela abre, se é um buraco negro, que porra, que começa a arrastar, tipo, atrair os bagulho e quebra o jogo todo lá, sei lá que porra que é. É quando tu faz um pacto, tá ligado? É o momento que tu faz o pacto. Ela dá aquele grito bizarrão. Mandei o... Ela solta um... Não, ela solta aquele grosso. Começa a chover cabra. Por quê? Porque é sim. Bafomé. Cara, eu mandei aí o gif da galera sendo abduzida enquanto o barco afunda. Nossa, velho, que isso, cara. Mas, cara... O cara pra todo terreno, mandei aí o gif. Sim. O cara é melhor do que esses jeep de eixo independente, saca? Opa! Caralho! É tipo o cavalo do Skyrim, velho. Acho que ele fez isso. Ele é foda, velho. Quem faz isso aí, cara? Caralho, mano, que doido. Deixa eu pedir pro. Cara. Deixa eu pedir pro Kenô falar mais um aí. Opa, puxar mais um jogo aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista aqui, eu também perdi aquela. Porra, vou puxar um aqui bom aqui, que é. Cara, antigamente até não tinha tanto bug, mas agora com essa última geração, PS3 e Xbox 360. Cara, foi o FIFA, né, cara? O FIFA puta, começou cara. A aparecer uns bugs bizarros, bug, cara. O FIFA é lindo, mano. Não só isso, cara. Você tem bola, tipo, o cara vai matar a bola no peito, a bola resvala o cara, tipo, passa e pô, o belo bug, né, da comemoração. O belo bug da comemoração que virou uma suruba coletiva do vídeo. Sensacional isso, cara. Isso é ótimo. Os piores bugs que podem acontecer no FIFA é Ronaldinho Gaúcho ficar bonito, o Neymar não cair a qualquer minuto. Eu ia falar desses bugs, desses cheat dos joguinhos de futebol, cara. Mas eu ia falar das antigueiras lá, que tu metia o juiz cachorro, essas coisas. Ah, não, mas aí no Super Star Soccer era cheat, né, cara? Agora não, no FIFA isso aí acontece. Aí era de propósito. Mas sabe, um negócio que eu não sei como classificar, cara, mas é aquela vibe de randomizar o jogador e sair uma coisa muito bizarra, tá ligado? Tipo, um cara com cabeção gigante, um maluco com as pernas curtas. Mas eu lembro do Campeonato Brasileiro 3, Que tu fazia um lance muito bonito e tu dizia assim, bah, que foda, deixa eu ver o replay. E o replay não acontecia, cara. Nada a ver. O jogo mostrava. Era o replay do. Como é que é? Do seriado lá da família. O episódio seguinte nunca acontecia. É do Arrested Development. Fala o seguinte. É que um bagulho muito foda de FIFA é que as colisões é tudo cagada, né? Então, às vezes, o cara vai. O os caras vão dominar a bola, que aparentemente, sei lá, tá na altura do joelho, e a bola tá lá em cima da cabeça, então o pé dá uma esticada, o senhor fantástico, né? É o drible de elástico, cara. É o drible de Roger Corman. Caralho, esse gif que o Godoka mandou, que era o louco, se a hora chega boquetando, cara, na fúria. Alguém não mandou a foto antes do Silva jogando futebol. Tem que ser feliz mesmo, cara. Deixa o cara. Agora que o Windows, FIFA já mostra problemas desde 98, eu já falei isso aqui antes, que você jogava no FIFA 98, você corria. Eu tô jogando o Windows 98 ainda. Fala, Omar. Você fazia uma falta, o juiz ia aparecer uma dimensão paralela, que não existia durante o jogo. Ou existe, eu não lembro. E você podia correr do juiz e ele só dava o cartão quando você parasse. Ou seja, você podia passar horas e horas correndo do juiz. Vem cá, tu aceita o cartão? Eu me divertia pra caramba com isso, bicho. Eu não queria saber de ganhar o jogo, eu queria saber de correr do juiz. Não, você viu o cartão? Não, dava um carrinho no pescoço do maluco. Exato, dá uma voadora no olho dele. Eita! Antes de eu passar aqui pro próximo, cara, eu só quero lembrar mais uma coisa, que aquele DLC do Gold Simulator, o MMO Gold Simulator, que todo mundo achou que ia ser um jogo multiplayer online do Gold Simulator, e era a maior trollada da vida, assim, porque, tipo, até o chat que passava era fake, tá ligado? Me responda, como é que ia ser um jogo coletivo do Gold Simulator? Ia ser um pastor numa montanha e você ia ser uma das cabrinhas que ele ia parar? Não, cara, tinha briga de clã, nervosa, cara. Tinha briga entre os clãs das ovelhas, tinha várias aí coisas. Aí sim, hein? Melhor Game of Thrones. Deixa eu chamar aqui então o Vini. Ai, cara, eu tô rindo aqui, desculpa ainda. Vai lá, Vini. Então, eu podia ficar aqui horas falando sobre o Tetris e o Brick Game. Brick Game, cara. Com 300 decalhões de jogos, que era muito fantástico e era muito cheio de bugs, porque tinha um que era um quadradinho que atirava em outros quadradinhos que se movimentavam na tela. Só que eu ficava louco, cara, porque essa porra, às vezes tu apertava o botãozinho, tá ligado? E daí ele não atirava, ou ele atirava e o raio passava reto. Então não tinha muito... Tipo, não tinha muita... Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. E aí, às vezes, o problema não era nem o jogo, o problema era eu, que eu não tava ligado. Tu que era bugado. Que não era bugado, o jogo só era diferente. Então o bugado do jogo era eu, tá ligado? Bug da vida real. Era o bug da vida real. Pô, cara, eu tinha 6 anos, meu. Eu sou retardado agora, imagina 23 anos atrás aí. Pô, era foda, velho. Desculpa. Desculpa. Não, mas deixa eu falar do jogo que eu ia falar, cara. Eu ia falar do Minecraft, cara. Que é um jogo que, por si só, ele já é um bug, né? Ter sido criado já foi um bug, né? Cara, eu. Assim, ó. Isso pode dizer que os jogadores são um bug. Mas entrando na vibe do que eu tinha falado do The Sims, que era de construir coisa e tal, ficar ali, né? Não pelas pessoinhas, mas por construir coisa, cara. E até quando eu era pequeno, eu não tinha muito amigo, né? Como eu escrevi ali na pauta, eu tinha Mega Drive, eu não tinha Super Nintendo. Eu brincava muito com Lego, cara. Então eu vi no Minecraft um Lego digital, um Lego, uma versão virtual do Lego, onde eu podia construir várias coisas. E, cara, tem muito bug bizarro no Minecraft, cara. Porque, tipo, o jogo tem umas regras bizarras, do tipo assim, os monstros, tem monstro que só spawna de noite. Só que aí, dependendo da versão do jogo que tu tá usando, ou dependendo se tu tá jogando num servidor, depende do servidor, depende de tudo como é que funciona. Então, tem vezes que tu tá andando numa caverna e aí do meio do nada spawna um bicho na tua frente, cara. E aí tu morre. Porque o bicho explode. Sim. O bicho quer lhe ajudar a sair dessa porra. Sai dessa vida, mano. Uma mulher, caralho. Vai capinar um lote. E tem os cavalos loucos do Minecraft também, só que tipo, o foda do Minecraft é que ele tem toda uma física dentro dele, da gravidade, e aí tem cada material, tem um efeito diferente, cara. Só que daí, por exemplo assim, normalmente tu vai colocar um bloco de areia em cima de outro bloco de areia. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Blocão, vai dropar um blocão. Vai dropar um blocão, tá ligado? Não tem merda no Minecraft, só, isso é ruim. Se tivesse blocos de cocô, daí ia ser muito massa. Inclusive, eu até acho que deve ter, mas eu não vi ainda. Eu não jogo faz muito tempo. Mas. Alguém faz aquelas máquinas lá com os bagulho automático e sai um cocôzão. Eu tô certo. Cara, os malucos criaram um computador que funciona, velho, dentro do jogo. Para pra pensar. Aí já é coisa de maluco, cara. É, eu tenho uma charada pra fazer aqui agora. Qual é a diferença de uma criança que joga, que brinca com Lego e um adulto que joga Minecraft? Qual a diferença não? Qual a semelhança? O que eles têm em comum? Alguém sabe? Não. Nope. Ambos são virgens. Ah! Tá, mas. Não, cara. Opa. Aí depende, Vini, porque. Tá, vai ter que botar um não, cara, agora. Que pelo amor de Deus. Um abraço, eu tô triste agora, velho. passa pro próximo aí, cara, que agora eu fiquei numa bad. É, mas quer um abraço, Amaro? Quer um abraço aquele seu tio lá que... Mais isso. Cara, eu separei uns gifs. Cara, um jogo que é bom pra caramba, nunca terminei, mas é muito bom. Mas dava uns bugs fudidos. Era o Elier Noir. Assim, então, cara. Dava uns. Cara, isso aqui é Monty Python, velho. Abertura do Monty Python, cara. Isso aqui é muito Monty Python, esse louco descendo na cadeira. Que sensacional. Cara, dava uns bugs muito fudidos, cara. Tipo, o carro, ele atraía outros carros na rua de vez em quando. Que trombava nele. Isso se chama trânsito. Ele dava muito bug nas expressões faciais também, né? Sim. É, cara, isso que é um problema, cara. Que o jogo ele é baseado em você isso, né, velho? A expressão facial. E se buga a expressão facial do cara, fodeu, cara. Eu não sei se ele tá mentindo, não sei se ele tá dizendo a verdade. Eu não sei se eu tenho tantas cabeças assim. Dois bugs muito bizarros. Uma vez que ele tava claramente piscando muito mais do que deveria, tá ligado? Piscando no olho. E, mano, o bagulho estava tendo um tique nervoso bizarro que eu não consegui me concentrar na cena. E uma cena muito dramática. E ele tava interrogando o suspeito e tal. Ele tava olhando de costas, assim. Tava de costas o tempo todo. Eu não sabia como ele tava falando porque não dava pra ver a fucking cara. E aí, fudeu, né, cara? É tipo isso. Como é que eu vou ler a expressão facial desse cara? Tipo Langulha, cara. Eu preciso contar um negócio, cara. Em seguida eu ia conseguir trabalhar no mesmo lugar que eu, cara. Tem uma enfermeira que é chefe de um setor que ela tem um tique nervoso, cara. Só que ela pisca muito. Ela pisca muito, mas é só no olho, cara. E ela fica. Tipo, ela fica muito. Quando ela fica nervosa, tipo, pisca mais ainda o olho, tá ligado? E esse final de semana teve uma intercorrência foda, velho. E a mulher tava piscando demais, cara. Eu pensei assim, caralho, meu, tu tá tentando me dizer alguma coisa? Tá dando em cima de mim? E sabe qual é a melhor parte disso? Da próxima vez que você vê ela, Vini, você vai lembrar que a gente tava falando de Elier Noir. Você vai pensar nela como um bug de jogo aí. Agora. Como... o Vini que não vai conseguir se segurar, tá ligado? Vai começar. É, ô, enfermeira bugada. A chuva é meu bug, a enfermeira é seu. Viu? Uma pergunta pra senhora: se eu colar uma colher aí no seu. Não, poder, cara, eu ponho um balde na cabeça dela, ela não me. Vira manteiga? É, aí tu rouba ela. Ah, cara, eu acho que encerrei essa rodada agora. Foi? Acho que todo mundo. Então, falta o quem? Não, não falta. Não, já falei. Falei esse o FIFA. Já foi? Ele falou do FIFA e mandou a coisa. Ah, é verdade, é verdade. Mandou aquele goleiraço. Tem o Anderson Silva jogando. Ah, galera. Alguém tem mais algum pra citar aí? Pô, cara, eu quero esvaziar minha lista. Tá, então vai lá, seguir. Esvaziar a lista. Vai. Então. Minha lista tem Counter-Strike, que é um mod de Half-Life 1. Para de fazer cor na minha pauta, mano. Eu tô perdido aqui. Pô, eu tô só olhando, cara. É que fica o seu nomezinho por cima e tampa os... Tipo, tem uns 3, 4 cursores assim na pauta do segundo. Então, é porque fica os nomes por cima e fica tampando o que tá escrito. Deixa eu ver. Tem Tabletop Simulator. Tem pra você fazer jogo, né? Então, tá na mesma vibe de Garry's Mod lá. Octodad, que tipo é um bugzão. Nossa, fugido. Octodad é lindo, cara. Octodad é lindo, cara. Que jogo e foda. E é isso, essa é toda a minha lista. A gente já tinha falado algumas outras coisas dela já. Eu quero esvaziar minha lista de jogo 2 e tá bom. O Godoka, quem tem mais algum aí pra citar aí, pra finalizar? Rapidamente, esvaziar a lista, não sei. Ok, o Max Payne, que depois que você coloca munição infinita e invencibilidade vira... É só pra mim que o Godoka tá baixo pra caralho? Ele ficou um pouquinho baixo agora. É porque vocês pedem diminuir a porra da sensibilidade, diminuo a porra da sensibilidade. É, entendeu? Ficou baixo pra todo mundo. E foi eu que abaixei a sensibilidade dessa bosta. Tá no chato, caralho. Nossa, Melhorou? Nossa, meu, daqui a pouco vocês vão pedir pra sair do site já, velho. Pô, eu tô no cu, meu. fala, Godoc, fala aí. É, o que mais? Espera aí que eu tive que sair. Para de colorir! O Vi não sabe mexer e fica bacalhando o pó dos outros. Homem-Aranha 2, que eu botava o Excelsior lá, eu pegava o uniforme negro com invencibilidade, teia infinita e super força. Era muito bom, cara. Esse jogo era foda pra caralho, meu. Esse jogo é Tony Hanks em adolescência. É o do Play 1. É do Play 1. Homem-Aranha 2 contra o Electro. Eu tô ligado que você pegava as roupinhas e ganhava os poderes lá, né? Aí você podia pegar as roupinhas e escolher os poderes self-service. Isso. Nossa, os negros avacalhavam muito mais do que eu, né? Eu jogava, eu fazia fair play, né, no bagulho, tá ligado? Sim, eu desbloqueava a roupinha uma por uma, né? Os negros... É, eu também, cara. Pegava as revistas, como é que faz pra desbloquear, né? Não. Pera aí, vocês estão mentindo que as revistas nesse jogo era impossível de achar porras, cara. Não vem com essa, não. Vocês estão de calma, cara. Era o inferno na terra pra achar essa porra. Tipo, as roupas eu consegui. É por isso que eu falei que eu vi a revista, seu noia. Porra. Cara, caralho, você tava falando que catava dentro também. No perfeito, porra. Não, eu não, cara. Eu falava, acabei de falar, eu peguei. Revista pra aprender como pegar as roupinhas, sei lá. Vocês estão falando de revista diferente, né, cara? É, as revistas diferentes. Você pega quadrinho no jogo. É, vocês estão falando de revista diferente, seus malucos. Porra, um tá falando da revista dentro do jogo, outro tá falando da revista fora. Eu tô falando dentro do jogo, cara. Pra pegar e tá falando da Sun Games. Ele tá falando da Sun Games, só que eu ia dizer. Porra, vocês estão brigando por um bagulho diferente. Caralho, velho. Não brigando porra nenhuma, eu vou editar e fazer ele parecer maluco. Caralho, meu, parem de piscar pro seguir, meu, senão ele não presta atenção. Deixa eu terminar minha vida. O Mario World, que tinha as Warp Zone, querendo ou não, aquele ali era um cheatzinho. Sim. Fallout 3, que é um Skyrim pós-apocalipse. Os bugs também. É, Age 2, quando você coloca o Buick Cobra e assim, com dois Buick Cobra você detona o seu inimigo. Porra, cara, isso. Né, Godoka? Isso quando os Ololô lá não roubavam o teu carro, tá ligado? Sim, aí você tava fudido. E Sin City, cara, porque Sin City você vai lá, né? Você tem pouco dinheiro. Ah, aí você constrói uma favelinha, aí você vai aumentando a favelinha. Aí você fala, porra, chega, né? Clapalsos, de repente você tem 1 trilhão de 4 trilhões de dinheiros pra construir a cidade mais foda do mundo. Você gasta o mar todo, a cidade não desenvolve e chove em poço. Favelona, né? Você fala, o que que eu fiz, velho? A sua cidade vira uma cidade fantasma de loteamentos vazios. É muito merda quando não desenvolve o negócio, cara. Puta que pariu. Um monte de coisa abandonada, fechada, tá ligado? Se você usasse o truque do dinheiro duas ou três vezes seguidas, aparece um monstro e destrói sua cidade. Ah, mas rolou um lance parecido em Detroit, só que na verdade. Eu ia falar isso agora, vai virar Detroit. Era isso, Godoka? Era essa merda? Olha o que display ele eu te chamei seu pra lixo. Ir. Então vai, Amaro. Eu ia falar desse jogo que eu mandei a foto aí, do Cavaleiro do Zodíaco. Não tem o um bug, ele é o bug. O Cássio está até bem feitinho nessa imagem que eu mandei, mas ele parece um espírito andando na tela assim. E ele tá. Dá pra ver a orelha caindo ou não? Eu, não dá pra ver nem o personagem, porra. Cara, ele, mas. Ele, parece, tá mais bem desenhado que o anime, cara, porque se eu olhar esse Cássio, parece que a armadura cabe nele. Verdade. Aí ele fala, eu tenho que ir para a Grécia, do Japão. Ele anda uma tela e está no Japão já. Essa cena me lembrou. Essa cena me lembrou. E o perdedor da armadura vai responder judicialmente por todas essas mortes. Oi. Essa imagem que eu mandei agora aqui, ó, do tijolo para frente é a Grécia, do tijolo para trás é o Japão. Pode ter sido um pavimento no chão. O jogo porra, mano. Muito mais interessante se o personagem principal fosse esse aqui, ó. Vai foto. Vai foto. Kazan, foto. Caralho. Cassius de Pegasus. Cara, que foda. Seria muito mais interessante essa porra dessa história. Cara, uma pergunta, tu jogava onde isso, cara? Não, mas só tem esses DVDs que vem com jogos, vem com controlezinho pro DVD. Vinha Hokuto no Ken, Cavaleiros. Eu tenho um infinidade de jogos nessa porra desse DVD. No aparelho, na memória do aparelho. Quem precisa de amigos, né? Carinha, né, cara, no Cassius, velho. É, o jogo do Hokuto no Ken era outra bosta, velho. Sim, porra, o foda é que esse jogo ainda ele rendeu uma continuação, um remake hoje depois, né? O remake repete todos os bugs que o jogo tinha, né? Ah, aí sim, aí é legal. A única coisa que eles fizeram, tipo, eles fizeram lá pra aqueles, o Wonderswan, que era tipo uma porra de um portátil obscuro pra caralho lá do Japão. Da Bandai, cara. Aí, tipo, o jogo ele tinha um gráfico bonitinho, mas todos os bugs que ele tinha, tava ali, cara, de ficar com poder infinito e o caralho quase, eles deixaram tudo. Olhando agora. Tá certo, cara. Eles falaram assim, ó, em 2017 o Super Amistos vai gravar um podcast sobre bug. Vamos deixar isso aqui pra eles falarem. Tudo saiu como planejado, né, cara? Exatamente. Olhando agora, isso aqui é Minecraft total, não dá pra fazer com Minecraft. Mais alguma, mano? Era isso. Não, é só isso, eu tô muito triste pra falar de mais alguma coisa. Certo. Vini, tu já fechou a tua lista, né? É, eu ia falar do Tony Hanks Pro Wheelchair lá 2. que eu jogava muito e tinha vários cheat codes também, mas daí rolou a briga dos dois imbecil ali sobre as revistas, deixa pra lá. Não, mano, na revista, toma no cu, mano, porra. Toda coisa diferente, caralho. Não, cara, você não pegava revista, cara. Gente. Você não ia pra banca comprar revista. Isso é isso. Tá. Um truque do Metal Gear 3. Que tinha o sniper velhão The End, né? Você podia vencer ele avançando o relógio do videogame. Você avançava o relógio do PlayStation lá por alguns anos. Aí você ligava o jogo e o soldadinho falava que o Dandy morreu de velhice. Cara, o foda dessa cena aí é que diz que a ideia original do Kojima era fazer uma luta que o cara ficava 2 dias, né, jogando essa porra desse jogo, né, cara? Cara, você fica 90 minutos jogando essa porra, cara, dessa luta, assim, você... Cara, ele falou... Sim, não, mas ele falou que a ideia original era, tipo, essa luta durar 2 dias. Tipo, você não ia poder sair do videogame nem nada, cara. Em tempo real. Exato. Mestre Kojima, né, cara? Essas Kojimadas aí eu acho muito... Mestre Kojima, né, cara? É muito pra mim, né, cara? Ah, não, essas Kojimadas aí é muito foda, cara. Quem sabe rola aí de um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco feito pelo Kojima aí. Mestre se encontrando, hein? E direção de arte do Life hoje, né, cara? Que isso que o Zé te mandou? O cara tá fazendo uma massagem nas costas do cara e sai voando, tá ligado? O maluco dá uma tapotagem do inferno ali, velho. Caralho. Mano, esses jogos de UFC, WWE, são todos muito bugados, cara. Não, muito bugado. Peraí, muito repara numa coisa interessante. O cara tá ali tendo uma convulsão celestial, sei lá que porra é essa. E onde tá o juiz, cara? O juiz tá tipo assim. Olha ali, mano, tá rolando dois caras brigando com o outro. Eu não quero participar disso. Ele quer ir embora, tá ligado? Esse coisa que tá em. Parece um maluquinho do L.A. Noir que tá falando mó texto dramático olhando pro outro lado, assim. Geraldo Magela. Ai, ai, deu. Tá, o Vini terminou, né, Vini? Eu terminei. Tá, isso, tô acabado entre nós, aí, mano. Não quero mais ser teu amigo, mano. Tá, tô fora, tô fora aqui, do pera. Site. Adeus. Vou te calar aqui. Tem um truquezinho maroto no Final Fantasy VI. Você joga uma magia que não serve pra nada o jogo inteiro, que é pra tornar o inimigo invisível. Só que aí uns caras descobriram um tempo atrás que você jogar essa magia derruba a resistência mágica do inimigo. Então você pode jogar uma outra magia que tira ele da tela. Só que não funciona, ninguém. Se você misturar as duas, aí você faz. Você pode vencer todos os mestres com essa combinação. Tipo, ele vai desaparecer com todos eles. Sim. Porra, Zuid, eu tava achando que você fazia isso e ficava com cabeção e tal. Que bug inútil, cara. Tá louco. Chega as mãos e os pés ficavam gigantes, tá ligado? É, o cara começa a flicar na tela. Não, você ganha o jogo, não é legal? Ganha o jogo. Não, esquece e parei coisa pra você ganhar o jogo. Tipo, Shuriken Infinito 29. Shuriken Infinito. Ah, agora eu lembrei as músicas na ordem certa. E uma coisa que eu fiz uma vez, eu esqueci de falar do Skyrim, que eu fiquei atrás de uma pedra, que tinha um inimigo lá, e eu fiquei atrás de uma pedra onde ele não me via. Eu fiquei agachado pra dar stealth, né? Uhum. Então o jogo entende que eu tô me escondendo dele. Aí o que eu fiz? Eu deixei ali, peguei uma fita adesiva, grudei assim no direcional e fui viver minha vida, cara. Quando eu voltei várias horas depois, eu tava em level 70 e pouco de stealth. Caralho. Vou ficar de tocaia aqui atrás dessa pedra. Eu lembrei de um treco parecido no Tenchu, cara, mas... Ah, foda-se, já é minha vida. E pra finalizar, só essa... O cara dando uma sensualizada foda. Sexy. O jacaré mandando uma... É o Croc, né, meu? Ele é o vilão do Batman, deixa ele, velho. Ó, na hora que vai dando close, a mãozinha do Batman vai... Que é isso, cara? Perceba que são aqueles caras que se pintam de prateado e ficam nas praças se mexer. É. Não, e o foda é que tu olha a cara do indivíduo e ele tá com, tipo, um benção pra cima, assim... Ele fica... tá querendo muito. Eita! Ordinário! E ele tem um volume no lugar onde fica o bolso. Nossa senhora. Que coisa, cara. Tá bom, obrigado, Zeus. Vou pedir pro Keno fazer a lista aí e depois dar o serviço aí, onde é que o pessoal te encontra. Aí, sim, tá certão. Não, cara, praticamente vocês quase limparam minha lista toda. O único que sobrou foi o Pokémon, que é o Pokémon, os primeirões. Tinha uns bugs bizarros, cara. Um deles você conseguia pegar lá o Pokémon que você só tinha que comprar lá dos caras, safadeza da Nintendo, pra variar. E um outro, cara, que era o melhor bug de todos, que era o bug do Insigno, cara. Que era Insigno, uma... cara? Insigno Number, né? É, cara. Maior. Sim, que você fazia que você conseguia meter o sexto item da sua bolsa como infinito, ou seja, neguinho botando aqueles Harikens safados, né, infinitamente, pra aumentar o level de todo mundo. E parece que esse bug ele tem um nível acima, que se você forçar, você consegue fazer uma luta com o Professor Carvalho, cara. Tipo, do nada. Então, pô, pra mim é o melhor bug de todos, cara. O melhor que esse bug depois... Eu não sei como é que eles não fizeram igual o Mortal Kombat e adicionaram ele como Pokémon. Sim, mesmo, sim. Jogo, tá não, o mais bizarro é que no jogo seguinte, né, que esse primeiro bug que eu tô falando é no Red, Blue e Yellow. No jogo seguinte, ele ainda continuou esse bug lá. Tipo, ele não tava no mesmo lugar... Mas ele ainda existia em outro ponto do jogo, cara. Então, tipo, porra, eles mantiveram até duas gerações. E o Game Boy Advance ficou uma merda. Largaram essa porra. Pô, me siga no melhor Pokémon, viu? Era massa que tinha os espertão que capturava, depois ele apagava, não, o salvo, né? Ele apagava a pouco. Então tá, Kenô, valeu a presença aí, cara. Valeu, obrigado. Oh, cara. Não, cara, eu que agradeço. Desculpa não ter falado muito. E é pra fazer o jabá agora? Isso, fala aí, faz teu serviço aí. Beleza, vocês podem me encontrar praticamente em três lugares. No Twitter, que é o meu Twitter, o arroba, que é o _00. Também pode me encontrar lá onde eu gravo meu podcast principal, que é o Wikicast, que tá no wikicastbr.blogspot.com.br, onde tem eu, tem o Walter, o Bigode e outras pessoas lá gravando. A gente fala de... E a gente praticamente faz a mesma coisa que a galera aqui do Bem Amistos faz, então, tipo, é a mesma merda. Só que faz bem. Quando ele falou o Walter, eu fiquei pensando assim, caralho, meu, o que meu tio faz? Faz a mesma coisa, só que faz direito. Não, eu acho mais legal que ele falou que tem eu e outras pessoas lá gravando, que é melhor do que aqui, porque aqui é só o Eixo fazendo várias vozes. Eu espero ter percebido isso. Eu percebi, cara. Pô, tá muito na cara esse nosso programa aí, já deu pra perceber. E o outro local é o Locadora TV, que é onde eu falo só exclusivamente de videogame, é o locadoratv.blogspot.com.br. E até tá rolando uma promoçãozinha lá agora, a ideia de maluco lá do patrão lá. E se você acertar o bingo da E3, se fizer o maior número de pontos, tu ganha um jogo lá, algum Wish pro PC, cara. E quem quiser participar, só acessar lá e mandar os seus palpites lá pela carteira. Ô, oh, maneiro, cara, colocar o Zico. Só fazendo um pensamento aleatório aqui, o Zico pesquisou porque ele começou a brigar com ele mesmo 3 vezes por causa das revistas no jogo, cara. Caralho, Zoist, porra, velho. Porra, Zoist. Ele começou a brigar com ele mesmo e separar a briga. Não. Ele brigou com ele mesmo, ele se separou a briga e ele se zoou porque ele tá brigando com ele mesmo. Zoist é maluco, cara, que isso. Certo, deixa eu maluco. Eu sou maluco, quer dizer, eu uso. Estou pronto! Então é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Estou pronto! Eu queria mandar uma imagem no final. Observem essa coisa maravilhosa. Vamos ver. Deixaram palavras. Ah, é concept do Kung Fury, né? Eu vi isso. Do novo Kung Fury, caralho. Rapaz. Meu Deus. Eita. Que coisa linda. Então é isso aí, pessoal. Curte as coisas tudo aí embaixo. Segue nós em tudo que é lugar. E até semana que vem. Falou, abraço. Falou. Gravou. Nossa, parece o Gugu falando estou pronto. Olha os vídeos aí. Gente, momento seguinte, se eu conseguir a revista da Dona Bovinha. O mais impressionante é que eu consigo fazer várias vozes ao mesmo tempo. Quer dizer, os eixos.